No próximo Oriente, uma viagem para além do tempo. Thank you.

Próximo Oriente, os sons e a música de outro mundo. No Próximo Oriente, não é o destino que importa, é a viagem. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúco Pinto, com textos inspirados em Matthias Enhardt e a música e os sons de George Fenton e John Leach, Holger Jukai, Christine Ott, Susan Daim, com Richard Horowitz, Quadro Nuevo and Carol Steps, Bast, Nada El Chazli, Luz Delgado, Henri Teixier, Stringtronics,